3520, seu solo foi os 36, prossiga o táxi via Alfa e Juliette para o portão 03. Alfa Juliette, portão 03, está 3520. Titan 3520, é, o vento, ou oh, perdão, está autorizado para Aracaju, nível 190, é isso, confirma? Ok, Titan 3520, então 190 aprovado para Aracaju, decola da cabeceira 10, mantém a proa até 2.000 pés ou 3 milhas, após curva à esquerda na subida Puca, transição Caju. O transponder é o 5427, controle em 119, decimal 35, contente. Titan 3520, correto, champando para o acionamento no portão 3. Noite Azul 9144, acione identificação, autorizado proa de Bilo para interceptar a chegada a Bonfi, QNH 1014, desça para 4.000 pés. Havana 44, aguarde mais próximo ao voador. localizado até o 3520, chama para o táxi, o altímetro no 014. É o 9073, é isso? É, 9073. Ok, autorizado para São Paulo Guarulhos, nível de voo 360. Decola na cabeceira 10, com curva à direita, cumprindo o perfil da subida da EL até a posição Leda, pois voo direto bridge. Quando lá intercepta o Zulu 16, até pelo horizonte, após direto trive. O transponder é o 5433, o controle em 119 decimal 35, contexto. 3030, decolando da 10, saída da EL Lida, após Lida Bridge, Uber Zulu 16, pelo horizonte trive. 5433, transponder 1935, o controle Gol 9773. Correto, chame pronto para o acionamento 9073. Chame para o acionamento 9073. Afirmativo, cruz de duna, desça para 2000 pés e autorizado, sinal ILS X-Ray pista 10, reporte estabilizar no localizador o azul 9144. E repetir a mensagem, o azul 9144. Afirmativo. 373, está na posição aí do posicionamento. Autorizado, Gol, chame para o táxi, o altímetro no 0 no 4. Autorizado, empregado, estou no 373. Salvador, eu tenho 3520 para o táxi, 2 horas, alterna Recife, 68 a bordo. Na direita, chama no ponto de espera para a decolagem, tá 3520. Direita, é posta, ponto de espera no 0, tá 3520. Pode cancelar e prosseguir visual, 9144? Afirmativo, o plano instrumento cancelado é o 19, desça para altitude de tráfego autorizado, uma base pela esquerda, pista 10, azul 9144. Mais pela esquerda, ciente, 9144, pista 10. Salvador, tá 3520, tá pronto, ponto 0 no 0. 19144, chame Torre, Salvador em 1 no 8, decimal 95. 795, boa. Boa. Cola, pistão no 0, tá 3520. Salvador, azul 9144. Azul 9144, boa noite. Avistado ingressando a final 90. Complete a aproximação, agora e pista livre. Tem um Airbus Latam tomando a posição agora, iniciando a rolagem instante. Gente, guardando. Livre, pátio Uno, Índia, chame no posto de espera da 10, pronto para a decolagem, voo 9073. Pátio Uno, Índia, chame no posto de espera da 10, pronto para a decolagem. Azul 9144, checando o trem, está autorizado o pouso na 10, vento de 1,60 graus com 8 nós e o altímetro no 0 no 4. Devo de pouso, 9144. Então 3520 decolou aos 22, chama o controle em 119 decimal 35, tem um bom voo e um bom dia. 1935, obrigado, bom dia, 3520. Salvador, bom dia. Tá, 3520 na Pulca Aracaju. Bom dia, TAN 3520, contato radar, suba para o nível 190, saída Pucca. 190 Pucca, TAN 9073, a linha em mantém 10. A linha mantém 10 com 9073. Azul 9144, no solo 24, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e Kilo para o pátio 3, ok? Alfa Kilo, pátio 3, 9144. 9144 consta aqui para mim que vai parar na posição 5 do pátio 3. Porém, esteja atento ao balizador lá que deve ter uma informação mais atualizada. Gente, atento ao balizador, o azul 9144. Gol 9073, está livre a decolagem da 10, vento de 1,60 graus com 8 nós, o altímetro 1014. Livre a decolagem com 9073. Autorizado proa do Alfa Romeo 363. Ok, gente, 363, então 3520, obrigado. E o 9073 decolou os 26, chame o controle em 119.35 e tenha um bom dia. Obrigado, sinal 359073, bom dia. Controle com 9073, decolou na Daioleda, passando 1500, solicita proa de Leda, se possível. 9073, contato radar, suba para o nível 360, cruzar 2000 pés, autorizado, proa de Leda. Ok, subindo para 360, para o Atleta, gol 9073. Chama o centro Recife em 1026.85, alterna 1025.45. Antônio 2685, antena 12545, antena 3520. 9073. Chame o centro Recife em 133.25, alterna 125.1. 33252519073.